Simão Pedro, na obra psicografada por Chico Xavier, Alvorada Cristã. Essa obra nos traz esse olhar do poder que a família tem, que nós negligenciamos. Sem citar nenhuma figura do cenário nacional que passa por Brasília, que não é de Brasília, mas que passa por Brasília, nós vamos perceber que esses homens saíram de lares. De lares. Então, nós precisamos estar muito atentos para poder estar tendo esse alcance de que a nossa funcionalidade, ela estará intrinsecamente relacionada a esses requisitos de saúde que necessariamente traz o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para nós que somos espíritas, como elemento alavancador da nossa sanidade familiar e individual. Nós vemos aí no dia a dia alguns grupos familiares consanguíneos, quando recebem uma pessoa para conviver naquele lar, algumas dessas pessoas vêm a contribuir com o equilíbrio lá, outras não. E como você colocou, nós somos um sistema aberto, ou seja, temos forças externas, forças internas, temos espíritos que vêm de várias experiências da educação. A gente pode dizer que toda a família consanguínea pode ser saudável? Toda a família consanguínea pode ser saudável ou não, se as suas relações são saudáveis. Habitualmente, o Evangelho nos diz que a família reúne no seu seio afetos e desafetos. Na consanguinidade, nós reunimos amores e desamores que se reúnem para, na convivência da parentela corporal, construir uma parentela espiritual. Se a família consegue fazer isso, ela é saudável e consegue dar um salto de qualidade na superação das diferenças internas, das inimizades, transformando em amores, dos revanchismos de espíritos que agora se acumpliciam em atitudes de alta solidariedade, construindo uma família que, além de consanguínea, é espiritual. Mas, na generalidade, o que temos percebido no hoje, em função da sociedade que nós vivemos, a pulverização da família, e essa família moderna como ela está, que prioriza os valores materiais, as coisas, coisificando o ser humano, ela tem sofrido nas suas entranhas e essa consanguinidade, ela não tem conseguido trabalhar este salto que deveria ser dado para a parentela espiritual, para os laços do amor serem construídos. Eles não conseguem, porque são espíritos que têm diferenças, como a gente está focado em coisas que não ajudam e às vezes está fixado em pontos que nos distanciam, logo a inimizade do passado brota, logo o revanchismo assoma, logo surge as encrencas do passado que emergem no presente, potencializadas por uma família que está vivendo dentro de um modelo absolutamente materialista, ateísta, consumista, muito embora se diga espiritualista, mas vive como se fosse morrer e vive como sendo o seu objeto principal de atenção, o dinheiro ou o status. E faz, portanto, dessa família um espaço disfuncional. Então, essa consanguinidade, ela vai refletir logo as rupturas que vão se estabelecer dentro dela, vai demonstrar o que essa família não deu conta de ir adiante. As bases em que ela se estabeleceu foram tão frágeis para poder sustentar problemas que já vinham na teia das relações de outras vidas, juntos agora pela consanguinidade, não deu conta, portanto, de aprumar, de limar, de transmutar o problema desses membros, que por si só já eram graves. Se tendo uma base, às vezes a gente tem que fazer um esforço de superação, imagine não tendo uma base moral, uma filosofia religiosa, um caminho, uma direção de amor. Uma família que vive só centrada no ganho, aonde eu escolho estritamente a profissão, estritamente pela recompensa financeira, aonde eu não consulto mais vocação, eu só consulto mercado, mercado, mercado. E cadê a vocação? Aonde está a índole do ser? Aquilo que os espíritos colocaram a Kardec no livro dos espíritos. Isso é completamente desconsiderado. Aí o indivíduo vai naquela profissão rentável, segundo a cultura da família materialista, e diz, e prole